Boa noite, otakus, otomes e similares. Aqui é o Jorge Augusto e hoje a parada é musical. E aí, galera, aqui é o Zé e hoje quem vai atuar aqui no cast é MC Jorge e DJ Zé Boladão. E aí, pessoal, mais um episódio do Anime Sphere, episódio 8. Hoje estamos sem o Álvaro por motivo de força maior, mas, putz, hoje a parada é musical. Vamos falar sobre o que, Zé? Hoje a gente vai falar sobre temas e aberturas de animes que a gente curte. Hoje é o cast perfeito para você deixar salvo no seu celular e ouvir quando não tiver outra música, ou até para curtir mesmo. Sim. Meu, hoje o negócio vai ser muito louco. E olha, desculpe, Zé, mas eu vou abrir as honras aqui no negócio hoje. Como não podia deixar de ser, né? Eu sou beat de Fairy Tail. Eu vou mandar para vocês a quinta abertura de Fairy Tail com a música chamada Rockin' Playing Game, da banda S.U.G. Fica aí com vocês. Luna Balani, 飛び立て Cara, você vai ficar com a música do Fairy Tail, então eu vou pedir a abertura de um anime que me fez voltar a ver a esse mundo de anime. Vou pedir a abertura aí da primeira temporada do Sword Art Online. Bloco, você viu que foi um negócio pesado pra abrir. Então, cara, aberturas de anime, cara, você pode ver que muitas bandas utilizam disso pra poder se promover e promover o anime também. Normalmente esse tipo de abertura é mutuamente bom pros dois, porque a banda fica bem e o anime também fica bem, porque tem uma abertura muito foda. O que você acha dessa questão aí, Zé? Ah, cara, tem muita banda que começou fazendo as aberturas de anime aí, e banda que estourou por causa disso, né? Sim. Até banda que, tipo assim, que você depois que ficou sabendo que ela fez parte de abertura de anime, igual tem aquela versão nacional da Pegasus Fantasy. Sim. Que o Edu falasse que ambos, tipo assim, o anime não era tão conhecido aqui quando lançou, e o Edu também não era tão conhecido. Pois é, ele não era tão conhecido, o anime não era tão conhecido, ambos se beneficiaram com a parceria. E falando em Edu Falassi, vamos aproveitar a oportunidade aí, o ataque de oportunidade. Cavaleiros do Zodíaco, encerramento número 1, Blue Forever, na versão do Edu Falassi. ラレク世紀さが生まれを呼んでる。それは選ばれた戦士の証。ギリシャ神話のように眩しいクロスバトで。 Você vai com Cavaleiros, eu vou com Attack on Titans, que tem a abertura que eu acho que é atualmente a mais foda que tem na mídia toda. Take it. agora eu sigo aqui, né? Muita gente vai falar mal de mim, eu tenho certeza, porque eu dizem por aí que Naruto é modinha e Naruto Shippuden é mais ainda. Mas as aberturas de Naruto, cara, são bastante fodas. Principalmente a segunda abertura, que é Haruka Kanata, que muita gente conheceu Naruto por causa dessa música. Mas não vai ser a música que eu vou escolher. Eu vou escolher a quarta abertura de Naruto Shippuden, que é da banda Flow, que já figurou como abertura do Naruto, mas dessa vez com uma música chamada Sign, de sinal em inglês. Uma curiosidade é que eu aprendi a tocar Haruka Kanata sem saber que era a música do Naruto, cara. Pois é. Eu nem conhecia. I realize that screaming pain, chilling loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Oh, Bom, já que o Jorge vai com o tema de Naruto, eu vou pegar o pessoal pela nostalgia. Bota aí na edição aí, Jorge, aquele tema das Digievoluções da primeira temporada de Digimon. Toda certeza, a música se chama Braveheart. Eu ainda vou descobrir de qual de que banda que é, mas, cara, você apelou, hein, velho? Não, essa música é muito louca, aquele riffzinho de guitarra logo no começo. Meu, muito foda. Só aquele riffzinho já arregaça. Opa, toda certeza. Já traz aquela coisa toda de nostalgia de poder, do... Né? Não, de... Dava um impacto, né, quando tocava, né, cara? Opa, tudo impacto. Muito louco. We'll be right back. seguindo aqui, eu digo que eu agora, se você apelou com a música de Digievolução de Digimon Braveheart, agora eu vou apelar. Agora eu vou mandar Fua Fua Time de Keion. Pra quem já ouviu o nosso primeiro duo, vai lembrar, eu coloquei como tema. E você que é pouco beat de Keion, né, cara? É, eu sou pouco beat de Keion. Imagina, quase nada, né? É quase nada. Que você vai pedir K-On, que você curte pra caramba, eu vou pedir a abertura de um anime que lançou a segunda temporada agora, mas em breve a gente fala sobre ele. É a abertura da segunda temporada do Knights of Sidonia. Puta, essa... Meu, eu ouvi essa música. Essa é épica demais, velho. É épica, cara. this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bom, se você resolveu mandar uma épica, cara, acho que agora eu vou mandar uma que eu tô na vibe, que é épica pra caramba também. É, por mais que seja a mesma música da primeira abertura de One Piece, o nome da música é We Are, mas é a versão cantada pelos dubladores originais da série, que figurou como sétima abertura. Meu, essa é épica pra caraca. Ultrabassé, cacada, vapor e cor, homem, o anaique. goes like this. Então, galera, vou pedir uma última música pra gente ir embora, né? Aquela música com um toquezinho, assim, de adeus, mas que é um até logo também. É a música que toca pra, tipo, unir a banda no final do anime do Beck. Que ele canta uma versão da música dos Beatles, né? Que é I Got a Feeling. Sim, sim. Meu, no anime essa música é realmente foda. Que ele fica uns 40 minutos tocando essa música, né? É, mas o legal é que assim, começa só ele, depois vai, o resto vai seguindo atrás, é um barato isso aí. A cena é muito louca, o anime vale só por essa cena. Antológico o negócio. I got a feeling deep inside, oh yeah. I got a feeling I can't hide, oh no. Oh, please believe me, I hate to miss the train, oh yeah. And if you leave me, I won't be late again, oh no. Assim, nós terminamos esse Anime Sphere, que foi mais musical do que o resto. Mas agora nós vamos aí para nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais. Salve, salve, pessoal. Essa agora é a nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais. Primeiro de tudo, vamos começar com um e-mail, né, Zé? Manda bala. Cara, esse cara já é nosso truta aqui do cast já, mano. Vou ler aqui o e-mail do Francisco, lá o nosso Chico, lá do Rio Grande do Sul, de 26 anos, programador. Gaúcho Chico. É isso aí. Um pinche aí de programação, é nóis, mano. É nóis que voa. Nóis que voa, bruxão. É isso aí. Olá, pessoal do Anime Sphere. Muito legal o cast sobre o filme de Dragon Ball. Vou confessar que assisti apenas por conta do cast de vocês. Olha aí, mano. É bom ouvir um bagulho desse, viu? Era bom se o pessoal da produtora ouvisse também, né? Pra mandar uns ingressos pra gente na próxima, né? Né? Sempre tive preconceito com os filmes de Dragon Ball. Tirando algumas exceções, acho que os filmes não têm pé nem cabeça. Mano, tem um filme do Dragon Ball, velho. É o Gohan pequeno, tá ligado? Naquela fase que ele... roupa azul e tem um cabelo comprido. Ah, aquela... provavelmente aquela parte lá do Garlic Jr., sei lá. Ah, cara, não lembro. Eu sei que tinha umas cenas, tipo, musical, tá ligado? Que ele correndo atrás do Piccolo. Nossa. Aí ele ficava cantando... Ei, ei, Piccolo Sam! Ei, ei, Piccolo Sam! Mano, ficava, tipo assim, uns 20 minutos pra ele tocar nessa... merda dessa música. Nossa, velho. É, olha lá. Mesmo que tenha uma história que se encaixaria perfeitamente no anime, achava meio estranho. Eu acho que o único que é canônico agora... Os únicos, né? É a Batalha dos Deuses e o do Frieza, né? Sim, que agora ele se encaixa diretamente no cânone. Uhum. Mas felizmente estou curtindo as novidades que estão vindo. Embora seja meio confuso, os dois últimos filmes estão se encaixando legal com o novo anime. Claro que tem algumas coisas sem sentido, como aquele policial galáctico e as duas novas formas de Super Saiyajin. Ficam meio perdidas, mas temos exemplos positivos como o Bills, que achei maneiro por não se tratar de um vilão a ser superado e não ser um aliado direto. Cara, o Bills, ele tá muito acima do Goku e do Vegeta, cara. Tipo, você vê pelo... No próprio Batalha dos Deuses lá, o Goku não venceu ele. Ele deixou, tipo assim, o Goku viver só. Ele gostou de lutar com o Goku. Sim. Eu diria que aquele primeiro Super Saiyajin Deus, onde ele consegue a força de 4 Saiyajins, que é a primeira da Batalha dos Deuses, uhum, foi a que mais chegou perto do poder do Bills. Só que aquela que apareceu no filme da Ressurreição de Frieza, acho que foi algo mais em relação a treinamento, uhum, que eu diria que é uma forma, digamos, uma protoforma daquela lá. Será que é tipo como ficar no lugar do Super Saiyajin nível 4 e a forma do cabelo vermelho seria o 5, por exemplo? Eu não diria. Eu diria que seria mais assim, por exemplo, você tem os três primeiros Super Saiyajins, uhum, e aí você passa passa o poder pra uma esfera mítica, né? Um poder de Deus mesmo. Divino, né? Poder divino. Divino, exatamente. E aí, é outra história. Meu, eu só fico pensando. Super Saiyajin 3 nível Deus. É, Super Saiyajin Deus nível 3, né? Puta, cara, imagina o que vai ser isso. Mas eu não duvido nada da gente ver isso aí na série logo logo, viu? Uma coisa que eu vi no... Eu nem acho que eu... Meu, o próprio Dragon Ball Super que já tá saindo aí tá muito legal. A gente vai falar mais em casts pra frente aí. É, deixa eu finalizar aqui o e-mail dele. Desculpem pelo e-mail grande, mas é Dragon Ball, então merece. Merece mesmo, mano. E nem tá grande. E caso queiram me chamar pra algum cast, é só me avisar aí. Parabéns pelo cast e até o próximo. Com toda certeza a gente vai chamar você. Pera aí. Ô Jorge, que raio de pica-pau é esse aí, velho? É o meu toque pra... Pro WhatsApp. Pra grupos. Vou começar de novo a minha parte. Vamos aí? Não, relaxa, man. Não, é só a minha parte. Eu vou começar de novo aqui. Não, é só essa última parte, entendeu? Ah, não, deixa essa parte com o pica-pau mesmo, tá bom, velho. Ah, então tá bom. Beleza, então. Bom, Zé, o e-mail não tá nem grande, cara. Você pode ficar de boa e pode ter certeza que a gente vai te chamar, viu? Meu, hoje mesmo eu falei sobre isso com o Jorge, hein, cara. Eu acho que logo você vai participar de um cast aí que você vai curtir pra caramba, mano. Um negócio que a gente achou por acaso. Né? Pois é. Você começou com uma parte e eu achei o negócio inteiro. Pois é, mano. Meu, aguarde. Não vamos bancar uma de Lombardi. Aguardem. Aguardem os próximos episódios. Aí você bancou o Silvio Santos, pô. E aí... Eu vi, mas a minha filha viu e ela adorou. E agora é a minha vez de e-mail. Foi de um ouvinte novo, né? Vindo aí do Twitter, o Andrei Matos. Salve, galera do Animesphere. Oh, pera aí, o André Matos mandou... Não, Andrei, não André. Ah, caramba. Porra, velho, qual é, né, velho? Eu pensei que era o vocalista do Angra lá, mano. O cara é mó nariz empinado lá, se ele tivesse mandado e-mail pra cá, algo tinha, velho. Sei lá, né? Bom, vamos lá. Salve, galera do Anime Sphere. Me chamo Andrei Matos, tenho 22 anos, trabalho como repórter e em outras horas sou podcaster em Petrópolis, Rio de Janeiro. Aí, ó. Carioca, tá vendo? Estamos começando a abrir os horizontes. Mano, de qual podcast que esse cara é? Os caras são do Dudecast. Meu, Eu acho que eu vi ele no... No Radiofobia, cara. Bom, esse Dudecast. Porque o Léo é gente boníssima pra caramba. Eu acabei conhecendo ele com o Álvaro no Twitter. E aí eu comecei a ouvir o episódio dele, eu achei até interessante. Logo mandei e-mail pra ele. Continuando aí. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo cast, pelo assunto abordado. Acho que anime, mangá e HQ tem muito público e é um desafio enorme, pois os otakus e otomis são um público exigente, inteligente e apaixonado. Enfim, tamo junto. É, por isso mesmo que quando eu comecei a montar o podcast e chamei o pessoal pra gravar, eu quis escolher essa parte de nicho porque eu sei o quanto que o pessoal é apaixonado, né? Pois é, meu. O público de anime é um público que, tipo, ou gosta... Tipo assim, ou não assiste, né, ou nem conhece, ou gosta muito, tá ligado? Todo mundo que curte, que tá nesse meio aí, é meio apaixonado, né? Toda certeza. Aí, ó, continuando agora. Ouvi o primeiro cast sobre Death Note. Olha, ó, tá vendo? Mais um que começa por Death Note. Pois é um dos meus animes favoritos. Curtir demais, concordo com muita coisa que vocês disseram lá, mas o cast atual é o de Dragon Ball. Escolhi tomar os spoilers do cast muito pra saber se valeria a pena assistir o filme. Pelo que vocês falaram, parece que houve uma coerência no filme e que teve uma conexão com os novos episódios. Baixarei e tomara que respeite esse anime tão marcante para muitos de nós. Olha, ó, mais um que pretende assistir o filme por causa da nossa, mano. Olha aí. Quem que é a produtora aqui no Brasil que lançou? Foi a Play Art. Aí, a Play Art. Tá vendo aí, né? Pois é, né? Aí, ó. Forte abraço e continue com o trabalho, galera. Beleza. Cara, a gente tem que se fortalecer aí, né? Essa conexão do podcast e Anime Sphere. Sim, não obstante, a gente pode fazer uma parceria. Olha, ó, ele termina o e-mail aqui com uma hashtag #WeAreDudes. Combina com essa música lá do cast hoje. Né? E aí a gente tem alguns comentários aí no Facebook, né? Relacionado ao nosso último cast do Renascimento de Frieza. Temos aí o Guilherme Nogueira, que ele mandou assim: Cacilda ainda não viu o filme e deu risada. Alguém sabe se já saiu o filme com qualidade boa? Isso na internet, né? Porque no cinema tá de boa, né? No cinema ficou muito boa a imagem, tá a resolução ferrada. Sim, toda certeza. E aí a gente tem aqui dois comentários da Hatay, que por mais que ela não tenha mandado e-mail, ela comentou no Facebook, né? E aí a gente manda, ela mandou assim: por favor, queridos amigos, não me criem apelido, pode ser Hatay, normal. Eu escutei sabendo que tinha spoiler, esse filme eu tenho que ver no cinema. Isso em caixa alta. E pra fazer mais uma festa de pipoca no chão, os animes que eu citei que eu tinha visto na Rede 21 também passavam na Rede TV. Prometo mandar um e-mail me controlando em não repetir as palavras. E aí ela termina: tem coisas que eu procuro spoiler, vou ouvir e atualizar os podcasts atrasados da minha vida. Valeu, Hatay. Eu sei que você tá com um monte de podcast atrasado aí, mas só de você ter dado a chance de ouvir o nosso... Nossa, já me deixa feliz pra caramba. Não é mesmo, Zé? Ó, tá andando pra caralho. Tá uma loucura aqui, ó. Ah, de boa, deixa os cachorros participar. Não, Hatay, continua ouvindo a gente aí que vai ter bastante novidade e bastante anime bom aí a gente vai apresentar pra vocês. Ah, toda certeza. Os cachorros participando no fundo não tem problema, né? Deve ter sido alguma Dragon Ball que é aqui no quintal. Ah, não duvido não. Eu vou lá pegar, velho. Até mais. Mano, eu ainda digo pra você que no site não teve nenhum comentário, a gente só teve o um comentário mesmo A gente só teve os comentários no Facebook e os e-mails, né? Mas, meu, eu agradeço ao Chico e ao Andrei, que mandaram e-mails pra gente, e ao Guilherme e a Hatay por terem mandado comentário no Facebook pra gente. Primeiro de tudo, a gente vai lembrando aí vocês que a nossa promoção aí do Dragon Ball Xenoverse ainda está no ar, cara. Primeiro post compartilhado no nosso, que se conseguir 100 likes, 100 curtidinhas lá, 100 dedões pra cima, vai conseguir chegar, vai conseguir ganhar o jogo do Zé. Pode ter toda certeza disso, hein? Só se esforçar um pouquinho mais aí, porque o Zé tá quase desistindo daí da promoção, vai ficar com o jogo pra ele. Então, se você quer ficar com o jogo aí, simplesmente não perca essa promoção, hein? E aí você... Os cachorros tá tentando roubar o jogo aqui, ó. Olha lá, os cachorros estão tentando roubar o jogo. A foto véio. Aqui, mano. É uma loucura aqui, velho. Aí, ó, o Zé tá virando ração de cachorro. Tá me atacando aqui, velho. Aí, ó, tá virando ração de cachorro aí. E você que quer entrar em contato com a gente, lembrem-se bem. Você tem aí o site pra poder vocês ouvirem direto, dar um page view aí pra gente no www.farifalcon.com.br. Você que é old school e que gosta de mandar e-mails, basta mandar um e-mail pra contato@farifalcon.com.br. Você que tá mais no popular aí, gosta do Facebook, é só acessar lá a nossa página www.facebook.com/animesphere.podcast. Agora, você que é moderno, que gosta de uma rede social com 140 caracteres, acesse a gente no Twitter, @ff_animesphere. FF por causa do site. E não se esqueça de mandar pra gente a sua sugestão de tema, porque é por causa de vocês que estamos aqui, e é os temas que vocês mandam pra gente que a gente vai fazer pra vocês. Pode pedir as músicas também, que no próximo cast de trilhas sonoras, a gente pega o que o pessoal pediu e coloca. Opa, com certeza. E aí, ó, os cachorros estão começando a deixar o Zé em paz. Vamos ver. É o Beck, mano. É o Beck. Bom, no mais, o que eu tenho a dizer é um grande abraço a todos vocês. Obrigado por todos as suas visitas no nosso site, todos os downloads dos nossos episódios e até a próxima. Ladders and snakes, ladders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell. That's my belief. Bom, já que o Jorge vai de Haruka, putz. Começa de novo aí. Você pediu Haruka Kanata? Não, é Sign que eu pedi. É Sign, né? É, vai. Beleza. 3, 2, foi. Tá dando pra ouvir daí, não? Eu tinha desligado o fone. Vai. Que legal. Essa parte do Facebook. Não, faz assim, ó. Eu deixo como mute aqui e você lê aí. Tá, beleza.